na próxima meia hora vai encontrar um tempo precioso com o projeto ANA, que oferece compaixão e esperança às mulheres em todo o mundo, em mais de 50 idiomas. Testemunhos, meditações, música, conselhos práticos e ensinamentos espirituais para o quotidiano da mulher. Está no ar Mulheres de Esperança, o programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Este é o programa Mulheres de Esperança. Estamos aqui consigo para mais uns momentos de boa conversa e reflexão para a sua alma. Olá, querido ouvinte. Querido ouvinte, porque já sabemos que, embora o programa seja direcionado para as mulheres, muitos homens seguem regularmente a nossa programação, o que é muito bom. Exatamente. E hoje, Sara, já sei que vamos abordar um tema bastante pertinente. Algo que anda aí há algum tempo a magicar na tua cabeça. Ora, explica lá. Pois tem a ver com uma experiência de grande aflição que passei há poucos meses, um susto muito grande, uma incerteza enorme do que iria acontecer a seguir e toda uma série de sintomas estranhos que senti a seguir essa experiência. Uma noite no final de abril, mais ou menos, estava a preparar-me para ir deitar-me, quando vi o meu marido no corredor a cambalear, dizendo que estava a sentir-se mal. A casa de banho, já se sabe, é o lugar para onde vamos nestas alturas. O que aconteceu a seguir foi muito mal, pois num espaço de 5 minutos ele teve duas convulsões muito grandes e a seguir perdeu a consciência. Uma querida amiga que chamei na minha aflição fez o favor de contactar a emergência médica e de seguir as instruções que lhe davam para acudir ao meu marido enquanto os paramédicos não chegavam. E de repente o meu mundo parou. O sangue no meu corpo parecia que tinha gelado. Quando olhei para o meu querido deitado no chão, imóvel, hirto, sem reação. Para encurtar a história, depois dos primeiros exames, já na urgência do hospital, o diagnóstico que nos foi transmitido não podia ser pior. O médico disse-nos que ele tinha sofrido um AVC de grande extensão e, segundo ele, poderia durar apenas algumas horas ou ficar em estado vegetativo. Sara, eu conhecendo bem a relação que tens com o teu marido, acredito que esses devem ter sido momentos medonhos. Eu não tenho palavras, Sónia, para explicar o que sentia. Era como se de repente o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés e eu tivesse caído num buraco profundo. E lá no fundo, bem lá no fundo, eu só tinha uma certeza. Acontecesse o que acontecesse, eu sabia que Deus estava comigo. Olha, eu posso dar o valor àquilo que tu passaste, depois eu tive um momento desses com a minha menina e a confrontação com o diagnóstico, com um diagnóstico absolutamente inesperado para uma criança da idade dela, e é nesses momentos que a nossa confiança em Deus é posta à prova, mas a nossa carne, o nosso coração sofre, não há volta a dar. E vamos colocar uma música e voltaremos logo de seguida para ouvir o resto da história da Sara, contado em primeira mão, e discutir como estes acontecimentos traumáticos na nossa vida podem afetar-nos e destabilizar-nos. Me deste coragem para crer que tua bondade eu vou ver e que se não fosse por ti ao meu lado onde estaria eu? Sem tua graça e tua bondade hoje eu não sei onde iria estar. Agora o seu programa Mulheres de Esperança está disponível na internet. Clique em www.rtmportugal.org e ouça quando quiser o seu programa favorito. Olá, ouvinte, se entrou agora no nosso programa, saiba que hoje estamos a conversar sobre o trauma, as suas consequências na nossa vida. Vamos ouvir a Sara contar o resto da sua difícil experiência. Eu posso dizer com toda a certeza que houve um grande milagre na vida do meu marido. 2 horas depois de um procedimento médico bastante complicado e arriscado, o resultado foi positivo e o médico veio dizer-nos que o quadro tinha mudado completamente. O risco ainda era muito alto, mas o meu marido já estava a reagir. Nessa madrugada, eu estava tão cansada, mas os meus olhos não se fechavam. Parecia que todo o meu corpo estava em estado de alerta. E nos dias a seguir, já depois de ele ter saído do SO e transferido para o quarto do hospital, esta condição persistia. Durante a noite e durante o dia, era um cansaço difícil de explicar. Um cansaço diferente do normal. Não tem a ver com esforço físico ou mental, mas é como se a energia tivesse sido drenada do nosso corpo. Eu vim a saber que se chama cansaço pós-trauma. Pode não ser bem este o termo clínico, mas assim todos me entendem. E é mesmo diferente, porque o cansaço normal passa depois de uma boa noite de descanso, nos distraímos com algo que nos dá prazer. É cansaço, mas é normal. É verdade. A resposta a um evento traumático envolve medo intenso, horror, sentimento de impotência e este tal cansaço inexplicável. A pessoa, mesmo sem querer, revive a experiência traumática em pesadelos recorrentes, pensamentos ou imagens vivas e intensas, que se chamam flashbacks, sentindo como se o acontecimento estivesse novamente a ocorrer, provocando uma angústia intensa. E nas semanas que seguiram, foi assim que eu me senti, foi assim que eu vivi. É como disseste há pouco, o nosso corpo e a nossa mente parecem estar em estado constante de alerta, sem termos um minuto de sossego. Acho que todas as pessoas que têm passado por traumas relacionados com acidentes, desastres naturais, doenças súbitas, violação, etc., sofrem destes sintomas tão desconfortáveis. E daí até se instalar uma depressão é só um pequeno passo. Porque esses sintomas prolongam-se. Mesmo depois do trauma ter acontecido. E aí é que está, Sara. Como é que podemos saber que já terminou e que não se volta a repetir? Não podemos e não sabemos. Mas temos de encontrar mecanismos dentro de nós para superar esses sintomas e andar com a nossa vida para a frente. Realmente a resposta a um acontecimento destes é subjetiva e única para cada indivíduo envolvido. O que pode ser traumático para uma pessoa pode não ser para outra. Pessoas expostas a um mesmo acontecimento podem reagir de maneiras diferentes e reagem conforme a sua aprendizagem, personalidade, contexto e características da própria situação, porque somos todos diferentes, não reagimos todos da mesma maneira. É isso mesmo. E porque somos diferentes, aprendemos de modo diferente a proteger-nos, a defender-nos do perigo e daquilo que nos assusta. Mas o nosso corpo continua em vigilância, alerta. O nosso corpo e a nossa mente. Deus criou-nos com um dispositivo de segurança, imagina, chamado medo. Quando sentimos medo, o nosso corpo produz uma hormona especial que nos dá a capacidade de lutar contra o perigo, de fugir para um lugar seguro ou até ficar completamente parados. Essa hormona chama-se adrenalina, que nos ajuda a uma resposta de ação ou de paragem súbita. Então, quando apanhamos um susto, o nosso corpo produz esta adrenalina. E o coração bate mais rápido, a respiração fica mais curta ou ofegante. Ou seja, o nosso coração e pulmões dão-nos uma energia extra para fugir, para lutar ou para ficar muito quietos. A experiência de muitas pessoas que passam por situações traumáticas é que sentiram uma força que não sabiam de onde vinha. Correram ou saltaram sem imaginar que eram capazes de o fazer. Tudo a ver com essa adrenalina. E quando dormimos, o nosso sistema de medo desliga. O corpo relaxa, o ritmo cardíaco abranda e dormimos. Mas quando passamos por perigo, esse tal sistema não desliga. E eu acordava de hora a hora, nas semanas a seguir ao acidente vascular do meu marido. Era como se tudo fosse acontecer outra vez. E quando acordava, estava toda transpirada. Se o telefone tocava, então, dava um salto na cama e às vezes não tocava nada. Era só na minha cabeça. Mas não acontece só de noite, Sara. Pois não. Acontece dia também. Mas é mais fácil nos acalmarmos durante o dia. Somos mais capazes de raciocinar com uma outra disposição. E estamos distraídos também. Também. Eu não queria dizer isto, mas pode ser que ajude alguém que está a passar pelo mesmo. Naqueles primeiros dias, eu nem me despia à noite completamente, com medo de uma chamada do hospital. Oh, Sara. O que acontece é que se o nosso corpo não tem o seu tempo de relaxo e descanso e fica sempre em modo de alerta, instala-se o tal imenso cansaço, pois a tal adrenalina inunda-nos para nos levar a uma ação. Por exemplo, uma criança que é criada num lar onde há discussões, violência, álcool, pode desenvolver este tipo de cansaço, porque o seu sistema está sempre em alerta. E Sara, agora que já passaram dois pares de meses, desde que aconteceu esse acidente ao teu marido, ao Tony, ainda te sentes assim? Eu posso dizer com muita alegria que praticamente estou a voltar ao meu normal. No entanto, Sónia, as minhas rotinas anteriores foram todas alteradas. Coisas que eu fazia, deixei de fazer, e outras que não imaginava que faria, fazem agora parte de uma outra rotina. Há sequelas que ficaram daquele AVC que ainda estou a aprender a lidar com elas. Mas sinto-me muito mais segura. Sabes que as rotinas são importantes para recuperarmos o nosso equilíbrio. E também o suporte familiar, saber que temos família e amigos que estão lá para nós, ajuda muito. Eu sou muito contra tomar comprimidos para dormir. Nunca tomo. Mas há uma atividade maravilhosa que podemos fazer quando acordamos assim de repente e volta tudo à memória e o sono parece que foge. Contar carneirinhos. Nada disso. Falar com o divino pastor. É diferente. A oração é um calmante maravilhoso. Falar com Deus traz paz e segurança à nossa mente. Seria bom ter um botão, não é? De ligar e desligar, que nos ajudasse a fugir destas situações, mas não temos esse botão. Mas sabes, Sónia, não temos esse botão, mas há pequenos exercícios que podemos fazer para nos controlarmos, como respirar lentamente, lembrar-nos que tudo está bem. Isso ajuda a parar essa reação ao pânico no nosso corpo. E para que isso aconteça, em primeiro lugar, temos que reconhecer que temos receio. Nem sempre é agradável, porque nem sempre as reações das pessoas são assim tão simpáticas. E depois ter alguém com quem falar do assunto, um clínico, um amigo chegado. Esse tal suporte afetivo é muito importante. O facto de saber que Deus nos ouve sempre e que pode ajudar-nos a passar por uma situação assim difícil e dolorosa é de enorme importância, porque o seu amor por nós é muito grande. A Bíblia diz que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem uma série de outras coisas, nada nos pode separar do amor de Deus. Saber que temos a presença de Deus na nossa vida nesses momentos de trauma traz muito consolo e um rápido equilíbrio mental e emocional. Esperamos que esta conversa tenha ajudado alguém e que mesmo que não esteja a passar por uma situação traumática, nas suas orações se lembre dos amigos, de outras pessoas que precisam sentir a paz de Deus na sua mente. Olha, Sara, enquanto falavas do amor de Deus, lembrei-me de uma história linda que li e que tem a ver com isto. E vou contar para as nossas ouvintes e para ti. Há uns 3 anos atrás, a nossa neta Ayla estava a dormir na nossa casa. A mãe tinha-lhe dito que fizesse pouco barulho para não acordar a vovó antes das 7 da manhã. Ayla acordou bem cedo e ficou a olhar para os ponteiros do relógio até chegarem às 7 horas. 2 minutos depois das 7, entrou no nosso quarto e bateu-me no ombro. Vovó, posso entrar na tua cama? Claro que podes, disse eu, com um grande bocejo. Depois de se colocar confortavelmente, ficou muito quieta. Por isso adormeci até que ela falou. Vovó, tenho estado muito preocupada com uma coisa. Ao que respondi. Ah, mas a avó não gosta que tu te preocupes assim. Não me queres dizer o que se passa? E com um tom de voz bastante normal, ela disse. Posso responder porque já resolvi tudo. Com uma resposta destas, ainda fiquei mais curiosa, mas não quis apressá-la, não fosse ela desistir de falar. O que veio a seguir foi uma enorme surpresa. Vovó, levou tempo para eu perceber porque é que te amo tanto. Aí as lágrimas saltaram-me dos olhos, mas disse: e como é que finalmente compreendeste? Oh, vovó, é simples, porque tu me amas tanto. De repente, a minha mente correu para uma parte da palavra de Deus e no meio da conversa com ela disse-lhe: com Deus também é assim. A única razão por que podemos amá-lo é porque Ele nos amou primeiro e continua a amar-nos. Falei-lhe como Ele mostra o seu amor na criação, na família, na própria vida, mas acima de tudo, por dar-nos o Senhor Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Mais tarde, sentámo-nos juntas e li esta parte da Bíblia para a minha neta. Está numa carta que o apóstolo São João escreveu para encorajar os seguidores de Jesus. Ele passou muito tempo com Jesus e por isso muitos diziam que ele era o discípulo a quem Jesus amava. E escreveu assim: queridos amigos, amemos-nos uns aos outros. O amor vem de Deus e quando nos amamos uns aos outros, demonstramos que recebemos nova vida. Agora somos filhos de Deus e conhecemo-lo. Deus é amor, e se alguém não ama, é porque nunca o conheceu. Deus mostrou o seu amor por nós ao enviar-nos o seu único filho ao mundo para dar-nos vida. O verdadeiro amor não é o nosso amor por Deus, mas o seu amor por nós. Deus enviou o seu filho para ser o sacrifício através do qual os nossos pecados são perdoados. Queridos amigos, visto que Deus nos ama assim tanto, temos que amar-nos uns aos outros. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Obrigada, Sónia, por teres partilhado esta história connosco. Aquela menina demonstrou uma enorme sabedoria quando expressou à avó que compreendia o amor dela. Da mesma maneira, Deus demonstra-nos o seu amor de tantas maneiras. Por isso não devemos hesitar chegarmos a Ele em oração, quando as nossas aflições, traumas, cansaço nos apertam. E se tira o foco da nossa aflição para colocar o foco em Deus, na sua bondade e naquilo que Ele pode fazer, não apenas por nós, mas por todos os que estão em aflição. Por isso eu própria estou a reaprender a descansar no amor de Deus, no facto sublime que Ele me segura, me sustenta. Há esperança para alguém que sofreu um trauma. Há descanso para os que estão cansados de lutar em Deus e no seu amor. amo com amor que liberta. Nos amo com amor que é mais forte o seu amor. A conversa estava muito boa, mas temos que terminar o nosso programa. E despedimos-nos com carinho e um abraço e desejo que a sua semana decorra com muita paz e que para a semana estamos aqui outra vez. Contacte-nos se desejar e já sabe que isso nos dá imenso prazer. Até breve.